Boa noite. Opa, boa noite. Eu vou passar o final de semana aí com a minha namorada e eu tava pensando em alugar alguns filmes aí. Tem alguma coisa aí pra me indicar? Sim, claro, tem sim. Na sessão de aventura, eu posso te indicar algo como, deixa eu ver, como A Vida de um Homem que, por não ter tido educação e uma estrutura familiar, né, vive embaixo de pontes, viadutos, explora o lixo em busca de subsistência. Sim. Tem aqui sobre um viciado que pula muro de residências, estoura fechaduras para roubar o poder e sustentar o vício. Ah, tem outro aqui sobre famílias que, por não ter tido onde morar, se aventuram em residir em barracos pendurados em locais considerados de risco pela defesa civil. Já no acervo de filmes de ação, tem vários com cenas bem conhecidas, como de perseguições policiais, explosões, ataques e assaltos a agências bancárias, rajadas de fuzis e metralhadora, a lançamento de granada, acidente forjado para bloquear o carro forte. Tem um helicóptero perdendo altitude porque sobrevoou o local errado, na hora errada, e acabou sendo recebido a munição perfurante, financiada pelo tráfico e, é claro, né, pela falta de investimento na população. Não. Esses daí não, cara. Sei lá, eu tô querendo levar uma outra coisa, assim. Quero levar algo que dê pra gente rir um pouco, algo assim. Ah, você quer comédia? Nada melhor do que levar um sobre discursos políticos, por exemplo, ou... Nada mais engraçado do que o dinheiro posto na meia, na cueca, o salário mínimo vergonhosamente aumentado e o salário ajustado para funcionários do governo. Você morrerá de rir com essa comédia. Vendo os novos projetos do governo, como os novos estados para as Olimpíadas, Copa do Mundo, Jogos Pan-Americanos, enquanto corpos de pessoas de todas as idades, inclusive de idosos e crianças, esfriam e enrijecem nos corredores da morte dos hospitais públicos. Ah, achei que pelo menos na comédia você teria algo diferente. Pô, mas será que é tudo assim? Você gosta de drama? Ah, depende do drama, né? O que que tens aí? Ah, eu tenho o drama da idosa espancada até a morte pelo neto que na crise de abstinência perdeu completamente a noção do que era certo ou errado. Tem um também sobre a vida de um pré-adolescente que teve parte da cabeça arrancada por um tiro de fuzil na troca de tiros com a polícia. Bicho, não, isso aí não. Ah, tem outro aqui sobre uma menina que ficou órfã depois de ter perdido os pais no acidente. A cena é clara e se passa em câmera lenta. Dá pra ver claramente quando o filho do governador, sob efeito de álcool, invade a calçada com um esportivo e acerta os dois em cheio. Não, cara, esse tipo de filme eu não quero não, cara. Sei lá, é triste demais isso aí. Isso vai me fazer até mal. Nem parece filme de drama, parece de terror isso aí. Terror? Então você nunca deve ter visto o que eu tenho de terror, então? Tenho sobre torturas, execuções em massa, esquartejamentos, fuzilamentos e decapitações. Tudo em qualidade de Blu-ray. No acervo de terror tem vários e vários com cena de enforcamento de estupradores. Tem uma cena forte de um cagueta amarrado sendo queimado vivo. Para, cara. Isso eu nem quero ouvir, cara. Quanto menos ver. Pô, olha, sinceramente, terror, cara, eu acho que não vou levar nada. Vou ir pra casa dormir em vez de ver filme. Ah, isso se eu conseguir dormir depois de ver isso tudo, né? Poderia levar ficção, então? Curte? Ficção, quem sabe, né? Não é tão pesado e assustador. Porque todos esses que você me falou até agora tá louco. Você tem razão. Nessa sessão é tudo mais tranquilo, porém, não é real, como já diz o nome, claro. Peraí, tem sobre um mundo sem miséria, sobre um sem guerra, ficção, né? Sem ganância, sem desigualdade social, tem um de um planeta onde reina a paz e harmonia entre todos os povos e raças, sobre vida eterna num paraíso, também sobre um lugar onde as pessoas queimam eternamente. Dá pra notar que realmente são filmes de extrema ficção, absolutamente nada a ver com a nossa história e realidade, né? Com certeza, nada a ver com o nosso mundo mesmo. Chega até a ser ridículo, isso é impossível, já é até demais, ficção demais, não... Com certeza. Não, deixa pra lá, viu? Acho que depois de tanta coisa negativa, é bom levar algo religioso pra ficar mais em paz. Religião? Certo? Deixa eu ver o que eu tenho que encontro aqui. Tem sobre as cruzadas, onde tem várias cenas de homens agonizando e sangrando pela boca, após serem atingidos por lança no pescoço. Só porque não possuem a mesma crença, entrava em conflito como é até hoje. Inclusive tem aqui também uma mais atual, de um homem em um carro bomba e explode em um local público. Tem um sobre a chamada Santa Inquisição, que torturava, queimava e despedaçava as pessoas em instrumentos feitos pela própria igreja para matar quem fosse diferente. Até por ter tatuagem ou cicatriz, pessoas eram mortas. Tem sobre vários personagens, só que as histórias são tudo iguais. O que muda mesmo é o nome e a cultura, né? Mas deixa eu ver aqui. Tem sobre Krishna da Índia, Mitra da Pérsia, Atis, Dionísio da Grécia, entre outros mais ainda. Mas como assim? Estranho isso aí. Como assim só muda o nome? Ah, é que quase todos esses aí nasceram de uma virgem no dia 25 de dezembro, fizeram milagres, tinham 12 discípulos, foram traídos, crucificados e mortos, todos ressuscitaram depois de 3 dias e coisas assim. Também eram todos conhecidos como a Luz, a Verdade. Ah, é só pesquisar um pouco por esses nomes e já vai ver a semelhança entre eles e as suas culturas todas. Sim, entendi. Não, mas deixa pra lá essa coisa de filme hoje, eu vou embora. Outra hora eu alugo alguma coisa, sei lá, não quero ver tanto sangue assim, não. Se eu levasse qualquer um desses, deixaria minha namorada assustada. Vou falar que a locadora estava fechada, sei lá, pra não voltar de mão vazia, né? Então tá, né? Você quem sabe. Felizmente, é só o que eu posso te indicar. Todos, exceto de ficção, são baseados em fatos reais. Desculpa, né? Se não tem nada do seu agrado. Não. Que isso, cara? Não, é que eu não tô acostumado com isso tudo. Isso aí é muito pra mim, tá louco? Boa noite aí, ó. Obrigadão. Ah, boa noite. Ah, só uma coisa. Opa. Tudo que te aterrorizou aqui, tá aí fora, hein? Toma cuidado, porque nesse filme da vida, se você não for o ator principal, com certeza será a vítima. Ixi, tá louco, hein? É, mais um que faz vista grossa pra mega produção do planeta em que vive.